Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Kitchen Fix, nosso podcast quinzenal aí. Hoje nós vamos falar sobre lore, eu tô com um convidado muito especial aqui, né? Vou conversar aqui com o Leandro Dante, o Arconte de Tolaria. Fala aí, Leandro. Tudo bom? E aí, galera? Boa tarde. O Leandro, ele é redator da Liga Magic, não é isso, Leandro? Isso, correto. Você trabalhou na tradução de vários livros aí, das lores antigas, né? Bloco de invasão, trabalhou no bloco de Raf também, Tempestade, essas coisas. Fiz ali uns resumos nos meus artigos sobre Tempestade, acabei Mercadia e agora iniciamos Nemesis ali na Liga Magic. Legal, legal. Isso tudo em forma de artigo, né? Isso. Mas Mercadia, depois que eu fiz... o capítulo final eu fiz um arquivo, uma compilação, e tá em PDF lá pra galera que quiser dar download de todos os artigos, tá tudo em um só, pronto pra download pra quem quiser ler. Legal, legal. Lembrando que você também traduziu a invasão inteira, né? Invasão, isso. E terminou conjunção agora e tá revisando, né? Só isso. Quero aproveitar o hype, né, de Dominaria aí. Isso. No final agora do mês, se der tudo certo, já lançar pra galera poder aí dar download, começar a ler. Legal, legal, cara. Esse bloco de invasão é muito bacana, é uma história muito maneira. E, cara, Dominaria tá chegando aí, né? Tá vindo com tudo. Dia 21, agora, quarta-feira, vai ser a primeira lore da... Expectativas da... Pois é. E, cara, é por conta disso que nós vamos fazer esse podcast aqui hoje. A gente vai bater esse papo aqui hoje. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer uma espécie de review, né? Sobre algumas lendas da coleção que já foram spoiladas, né? Teve o vazamento aí das Release Notes. A gente já sabe vários personagens que vão estar presentes aí na coleção de Dominaria. E muitos personagens, eles trazem referências de elementos antigos da história, né? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Né? Então eu trouxe aqui o Leandro, que é um cara que saca tudo de Dominaria, é um cara que, porra, é o Lord Windgrace, né? Aliás, Commodore Goof. Commodore Goof aí da Liga Magic. Beleza, então. A gente separou uma lista aqui, uma pequena lista, né, de sete lendas. A gente vai tentar falar sobre as sete, né? Que são criaturas lendárias que tem, que tem essas referências, né? A primeira delas que a gente mencionou, que a gente guardou aqui, né, é a Evra. Halcyon's Witness, que foi traduzida aí pro português, né? Como testemunha de Halcyon, né? O pessoal já fez até meme na internet aí. Então, o Leandro, eu queria... Fala aí pra galera, então. Qual é a referência dessa Evra aí? Essa Halcyon's Witness aí? O que, que ela traz aí de um elemento antigo pra essa nova geração de jogadores aí do Magic? Então, isso foi uma coisa bem inusitada, porque essa carta é a primeira e única carta que saiu agora no Magic, depois de 25 anos, que faz uma referência à Guerra Phyrexiana com o Império Tran. Isso. Que só existe ali narrada nos livros, que foi isso muito milênios antes da ascensão de Uz e assim por diante. Então até hoje nunca houve nenhuma carta trazendo referência assim direta como agora, falando sobre a queda dos Tran e sobre... Halcyon, não sei como seria a pronúncia correta, né? Por curiosidade, fui pesquisar e descobri que tem uma outra carta, um encantamento azul de Ravnica, que tem o mesmo nome, só que foi traduzido também como Halcyone. Ah, é? E eu achei até estranho, porque vi alguma referência, mas não tem referência nenhuma em relação a esse aí de Dominaria, né? Porque... Como pegar... Sim, pode falar. Porque Halcyon, pra quem não sabe, né, Halcyon era a capital do Império Tran. O Império Tran foi uma grande civilização do passado lá, e Halcyon era a capital desse império. Inclusive, ela foi o epicentro da queda do Império Tran aí e tal. E... Essa... Exatamente, essa é a parte mais importante, né? Essa carta é uma lenda, um avatar lendário, né? Isso. E retrata o quê? O fato da queda do Império Tran. Que, na verdade, naquela época, eles eram o império dominante de Dominaria. Naquela época, só os continentes tinham sido todos explorados, como hoje, né? Jamurá, Kel, e assim por diante. Era focado no continente de Argive. Então, quando o Império Tran subiu, ou ascendeu, o que levou eles ali a toda essa glória foi o fato deles terem um rico reservatório de Power Stone. Os Power Stones davam vida e trazem essa tecnologia. Halcyon, essa cidade, era uma cidade que flutuava e ficava em cima das cavernas dos condenados, né? E depois de todos os acontecimentos dentro do Império que surgiu, Yuggmoth, né, pai das máquinas, senhora de Ferixia, houve toda uma trama. É uma das melhores histórias, uma das histórias mais dark que tem nos lores de Magic, que é a queda dos Tran. Ali quando houve a ascensão de Yuggmoth, que era apenas um curandeiro, mas ele já via o poder das Power Stone, como criar ali, né, vida e metal com vida. E depois ele foi banido para Ferixia, através das cavernas dos condenados, que futuramente, quando Uza e Mishra encontraram essas cavernas, foi batizada de Coilus, né, que é até o terreno, tem essa carta, né, que infelizmente não virou terreno lendário. Infelizmente não virou, deveria ter sido. Mas enfim, o Leandro, qual é o papel que você acha que essa tal de Evra aí, ela teria na história atual do Magic? Porque a gente já sabe que ela é um avatar, né? Sei lá, os avatares, eles são como se fossem representações espirituais ou celestiais aí de alguma coisa física, né? Ou não, ou alguma coisa abstrata. Sim, então, sim. Não sei, pode ser que seja um avatar aí do antigo Império Tran. O que você acha que deve ser aí essa Evra aí? Então, cara, eu acredito como você acabou de dizer nesse sentido. Porém, eu não acredito que haverá alguma referência no lore sobre ela. Duvido muito, devido até ao fato dos artigos serem poucos. Vamos ver se eles vão aumentar, né, dessa vez, ou talvez pelo fato dessa nova escritora, né, que eles contrataram somente para isso, fazer um enriquecimento maior nos artigos. Mas eu acho que mesmo com tudo isso, eu acredito que não houver uma referência direta ali dentro do lore, a não ser que haja algum evento que venha trazer isso aí de volta. E se aparecer alguma referência a Halcyon, provavelmente haverá uma referência a Phyrexia e nisso a Yuggmoth. Então uma coisa é atrelada à outra. Eu não acredito que haja essa referência sem futuramente trazer um gancho para Phyrexia aparecer. Pode crer, cara. Como é uma coleção que tem muitas lendas, é possível que muitas dessas lendas sequer apareçam na história, né? Sim. Sejam cartas que tenham sido colocadas ali só para mesmo para... Enfim, ter esse valor nostálgico que a coleção tem, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum em coleções de Magic, né? Lá em Kamigawa mesmo tinha uma porrada de lendas, a gente na lore mesmo não apareciam todas e tal. Mas quando começaram a sair os tigos, né, de Magic, eles começaram a diminuir um pouco essa questão assim de lendas que não faziam relação alguma com lore. Mas mesmo assim, né? Você pode ver em Kaladesh, Ixalan, lendas que não fizeram nenhuma aparição e nem vão fazer, ou talvez futuramente apareça, né? Mas atualmente não tem nada correlacionado com o lore. Pode crer. Eu acredito que esse Halcyon possa aparecer, mas não. Só assim, se acontecer, vai ser uma mera menção ali futuramente. Tá certo. A próxima carta aí que a gente separou foi a Black Blade Reforged, né? A lâmina negra reforjada. Cara, essa é uma carta que faz referência a lore de Legends, né? Eu não conheço bem a lore de Legends. Diz aí pro pessoal então, e pra mim também, do que se trata essa Black Blade aí? O que, que ela é? Cara, Black Blade, cara, é uma história ícone do Magic, né? Que é do Magic, do lore, que a gente chama de pré-revisão, né? Isso. Dentro do lore de Magic existe pré-revisão que é considerado não canônico, digamos assim. Só veio tornar canônico depois da história do bloco de Uza e Bons Ventos por diante. Mas a Black Blade é uma história muito legal, que até a HQ dela. Eu cheguei já a fazer um artigo sobre a história. Tem a HQ na Liga Magic para dar download. E, na verdade, a história não é sobre a lâmina. Envolve a lâmina, mas envolve o personagem que conseguiu ali herdar a lâmina, que é o Dacon Black Blade, que é uma criatura lendária lá de Legends. E o que acontece? Essa lâmina, ela foi forjada por uma outra planinauta, a de Hada. Ela até aparece nessa HQ, e ela forjou ali essa lâmina e deu ao Dacon com a promessa que se ele pegasse, ele se tornaria ali um deus. havia uma promessa de poder ali sobre aquela lâmina, também não foi forjada. É, acho que foram almas ali sugadas, né? Quase uma Frostmourne do Wolf, praticamente, ali, né? E ele pegou essa lâmina ali pra, com aquela promessa de poder. E o que aconteceu depois? É, passado alguns anos, o Black Blade, ele ficou meio que... Como posso dizer? Ele ficou parado no plano. Porque tinha, ele meio que quase se tornou um plano inalto, ele tinha um certo poder ali, realmente, para atravessar os planos. E na história da HQ, o que aconteceu? Um personagem ali queria livrar da tirania essa plano inalto, e ele faz um ritual e ele invoca ali, né? Ele faz um ritual de invocação e ele invoca o Black Blade, traz de algum outro plano e ele aparece lá. Nessa época ele estava já sem a lâmina, não estava na mão dele. Essa lâmina, a espada, estava na mão do Rei do Pântano, que agora eu não me lembro o nome dele, que é o... Sol Canar, isso. A espada ficou na mão dele. Que esse cara era também um servo da Dirrada, ali, a Plenalta, certo? E o camarada ali que fez a invocação, o jovem, ele invocou ele. E o Black Blade ali, o Dagon, ele não tava nem pra nada. Ele foi invocado, ele falou, cara, não tem nada a ver com isso, não merece. Não me interessa essa batalha sua aí. Só que quando ele ficou sabendo da desenvolvimento da Dirrada, então ele meio que mudou de ideia e foi ali junto com o rapaz ali para combater a Dirrada, porque ele queria só vingança, na verdade, né? E nisso, na luta, a Dirrada traz o Sol Canar ali para enfrentar o Rei do Pântano. Ele mata o Sol Canar, pega de volta a lâmina e confronta ali a Dirrada que... E ela traz dois Elders ali para enfrentá-lo. Um foi o Ruel, que é o antigo Cromio. É o Esper, né? Isso, é, que é parece um dragão artefato. Ele é um 5 dragões Elders ali. E o outro, que existe até uma polêmica sobre o outro dragão Elder, que é o Pyro. E alguns dizem que ele seria um Lesser Elder Dragon, que na verdade não seria parte dos 5, mas seria um inferior. É porque ele não faz referência ali na história, ele não faz uma certa referência no lore do Elder Dragon, então acreditam que ele era um Elder Dragon inferior àqueles 5 originais ali de Legends, que fazia parte dos irmãos do Nicol Bolas ali. Na luta, no confronto, né, se não me falha a memória, acho que o Cromwell que morre, ali com ele, a Dirrada consegue absorver ali o poder, né, da morte de um dos dois. Eu não lembro se foi o Cromwell ou foi o Pyro, que foi um dos dois que ele acabou matando ali na batalha. Mas isso levou a Dirrada ali a derrotar o Black Blade, pegou a lâmina de volta e desapareceu. Ela sumiu. O Black Blade ficou, o Dacon ficou ali pelo plano Indominária. Ele ficou em Dominária mesmo, agora que eu lembrei. Acho que foi pelo continente de Mangara, cara, que houve essa luta do Dacon com a Dirrada. Continente Mangara, que então é o... você tá falando de Corondor, né? Corondor, aquela ilha lá. Isso, ali mesmo, né? Houve toda ali, toda... Essa batalha foi toda por esse pedaço aí do Dominária. Entendi. Ninguém se sabe o que aconteceu com o Dark Black Blade. Futuramente, né? Depois houve uma referência a ele, que saiu a carta do Korlash, herdeiro de Black Blade. Que ninguém sabe realmente se ele... É um personagem que vai aparecer, que apareceu, assim, ficou uma incógnita, né? Muitas lendas ali desse bloco de... Pela temática da coleção, né? E pelo frame da carta, esse Korlash, ele deveria vir numa coleção no futuro, né? Sim, tipo, talvez possa aparecer agora em Dominária. É, pode ser. Tem essa chance, né? Porque, como sabe, né, o bloco Time Spiral, ele traz coisas que realmente talvez nem teriam acontecido naquela época, mas poderiam acontecer, ou personagens que poderiam vir a surgir. Então o Korlash pode aparecer como um dos herdeiros ali do Black Blade para herdar essa lâmina amaldiçoada aí dele. Tá, então... Que saiu a carta dela finalmente, né? Quantos anos? Tá, então quer dizer então que a Black Blade era esse artefato poderoso, né? Que, né, foi... envolveu essa trama aí que você contou. Só que o paradeiro da Black Blade original se encontrava desconhecido. Ela não estava... A Dirrada sumiu com ele, né? Não foi isso? É, o final da batalha dele, da Dirrada, ela depois aparece num outro lore que não saiu em HQ nem em livro nenhum. Mas esse lore, ele saiu no primeiro, naquele jogo milenar, arcaico, do PlayStation 1, que era o Magic, que era em tempo real. É. Essa saga das HQs, no final, elas culminaram numa saga chamada de Planeswalker War. E haveria uma luta ali no continente de Corondo entre diversos planinautas. Só que nunca chegaram a lançar essa história escrita, nem HQ nem nada. Porque na época eles decidiram lançar a história sendo narrada dentro do videogame do Play 1. Que acabou sendo um fiasco, né? Só pra galera mesmo que jogou na época ali, realmente deve ter gostado. Mas eles trazem ali os personagens desses lores antigos. Tanto é que um deles é o Shadow Mage, que aparece nas HQs, que tem o lore dele. E ele aparece nesse jogo também. Ali, o personagem, o vilão principal também, que da HQ ele aparece, que eu acho que é o vilão final desse jogo, que agora eu não me lembro o nome dele, não me recordo agora, mas ele faz parte de toda a trama do Shadow Mage, aparece no final, e ele se torna um personagem dessa saga que finalizou ali no videogame. E a Jihad, ela aparece, pelo que eu lembro, nessa Planeswalker War. Então ela apareceria ali também no videogame. Ou deve aparecer, eu nunca joguei. Eu lembro de ficar, eu era moleque, tinha uns 14 anos, e via um colega meu jogando, e ninguém deixava jogar. Tá certo, então. Black Blade, então, foi reforjada, né? Sim. Então, vamos ver aí se ela aparece aí nas lores aí. Se, cara, pelo que você falou, é um artefato bem perigoso, né? Tipo assim, é um troço que... Né? Então, vamos ver se isso aí aparece, né? Pela relevância que você disse aí, né? Seria conveniente aí que tivesse pelo menos uma citação dela na lore aí. Então, beleza. Próximo personagem aí que a gente tem, próxima lenda, é o Jodar Arquimago Eterno. Esse aí eu conheço, mas não sei tanto da história dele. Eu sei que ele tem uma relação com a Jaya, né? Ele foi, se não me engano, mentor da Jaya ou alguma coisa assim. E ele é imortal, né? Basicamente é isso. O cara é imortal. Sim, não virou penalto, mas ele é imortal, né? O Mago Eterno. A história dele é bem comprida, né? Porque ele faz parte do lore de The Dark e de Ice Age. Isso. O prelúdio de Ice Age, né? The Dark, porque mais das trevas foi da do Magic. Uhum. Nos dois sentidos. Primeiro do clima, e foi quando o clima de Mera começou a mudar e a era começou a surgir. E também porque houve uma inquisição aos artífices na época de The Dark. Qualquer pessoa relacionada a artefatos, artífices, era ali queimado em praça pública. Né? Depois da Guerra dos Irmãos, houve esse ódio dominário contra qualquer coisa. Isso, pois é. É, porque a Guerra dos Irmãos, que foi a guerra entre Usa e Misha, né? Ela causou grande devastação no continente de Teresiari lá e tal. E por conta disso, né? Por conta do resultado disso, começou a se alastrar uma espécie de hate, né? Contra a magia e contra a artífice, né? E. Então essa era de. Exatamente. Por isso houve The Dark ali, as trevas do Magic, realmente, né? Falou de magia, falou de artefato, alguém pensou em construir alguma coisa, um golem, um autômato, era possível morte ali. E o Jodar, ele era membro da Escola do Invisível, não era isso? Uma escola de magos aí, lá em Teresiari, não era isso? Isso, se não me falha a memória, tem essa carta que saiu ali em Alianças, Escola do Ilusionismo, acredito que seja essa carta que faz referência a ele. Terreno bem. Naquela época não havia terrenos lendários ainda, né? E saiu em Alianças e até em Homelands também saíram diversos terrenos aí que hoje saíssem serem lendários. O Jodar, ele veio de uma família rica, né? Realmente bem abastada. E uma curiosidade, ele é de uma linhagem, da linhagem do Urza, o Jodar. Ele é descendente do Urza, propriamente dito, mas da esposa dele, que é a Kayla Bin Krug. O Usa não se sabe realmente se o Usa chegou a ter filhos ou não. Entendi. No lore, no livro e até mesmo na carta de Magic tem o nome do filho dele, que era o Rabin. Se não me falha a memória, esse era o nome do filho. Só que o livro The Brothers War deixa uma incógnita se o filho era dele ou do irmão dele. Então não se sabe se o filho... O Usa adotou, criou ele como se fosse dele mesmo, mas houve aquela ponta de traição. E ninguém sabia, ninguém sabe, na verdade, até hoje, se o filho era dos dois. Qual dos dois era, né? A única referência que falaram é, ah, ele nasceu loiro, mas Urza diz, pô, mas meu pai também era loiro, lembra essa referência no livro, então fica essa incógnita até hoje. O Jodá, ele veio da família da Kayla, que era a esposa do Urza, e devido ali, né, a mudança do clima e tudo mais, a filha dele começou a ter problemas ali com fazendas e etc, né, começou a decair a riqueza da família. Então, depois ali o Jodá, ele migra, ele encontra uma maga que leva ele ali, se não me falha a memória, a começar a aprender magia. E nessa época de The Dark havia The Chertal, ou pronúncia correta, ali, que tem um... Igreja de Tal. Isso, a Igreja de Tal, ali. É, se você olhar aí da Magic Week, tem até o nome da maga que meio que orientou ali o Jodá no caminho da magia. E ele herdou um artefato, um espelho, né? Que, pelo que eu me lembro, acho que acredito tem essa carta em The Dark. Mirror alguma coisa, não sei se é Mirror of the Truth, mas eu acredito que existe esse artefato. E foi esse artefato que foi fulminante ali em relação a Jaya Ballard, que no lore, quando ela vai virar Plenalta, esse artefato é o que leva ela se tornar Plenalta, despertar a centelha dela ali. É como eu falei, esse lore do Jodá, ele está muito relacionado com o livro todo de Era Glacial e com a história da Jaya. Para a gente falar sobre os dois, seria legal uma coisa assim, um tempo um pouco bem maior ali, porque ele envolve ele também tem, fala sobre o Lindu, isso ali, aquele cara que tá. Maze of the If, tem a história dele também, que está relacionada ao Jodá, com uma cidadela que eles viviam, e depois também, futuramente ali, né, já envolve o Lindu, o Necromante, todo esse lore dele aí envolve todos esses personagens aí de uma vez. Já que a gente não vai dar tempo de falar sobre tudo, talvez seja até assunto para um outro vídeo, isso aí, assim, o status dele, né, depois desses acontecimentos aí, depois do desfecho de Ice Age, qual era, assim, ele tava desaparecido, ele tinha ficado louco, eu sei que a Jaya, ela meio que, ela virou Plenalta e saiu viajando pelo multiverso, né, agora o Jodá, o que que ele andou fazendo? Porque o cara é imortal e é um arquimago, né, então, tipo assim, se ele não apareceu esse tempo todo, alguma coisa tem. Não, vamos ver se ele vai aparecer, né? Ele é um personagem que eu aposto minhas fichas que pode aparecer, pelo fato da Jaya Ballard estar aí presente. Então, como, né, foram relacionados, eu acredito que ele pode aparecer. O fato de ele não ser Plenalta indica que ele esteve todos esses milênios indo na área. O que é muito estranho, pelo fato de ele nunca ter aparecido em nenhum outro lore, em nenhuma outra referência ali. Eu não lembro se ele apareceu no lore de Time Spiral. Não tenho essa 100% de certeza ali, se ele faz alguma referência. Mas, se ele ainda está vivo, com certeza, né? Mas ele está em Dominária, isso aí é certo. Ele nunca foi levado para nenhum lugar, não criou nenhum dispositivo, não teve nenhum portal, nem nada que tirou ele de Dominária. Então ele deve estar por aí, como você nos falou, louco, né? Perdido, meio insano. Mas eu acredito que ele pode aparecer por causa da Jaya, que nós temos certeza que vai aparecer ali no lore. E ela é certeza. Então, ela pode ir atrás do velho amigo dela e de Era Glacial. Tá certo, então. Tá certo, então. Fica a expectativa aí pra gente ver como é que vai ser a participação do Jodá nessa lore. Próximo personagem que a gente tem aqui é o Multani, Avatar de Avimaia. O Multani, que é um personagem que eu gosto demais. É um personagem muito legal. Ele é Pode falar. Oi? Não, pode continuar. Pode continuar. Então, o Multani, cara, eu acho ele legal porque ele é tipo um... A analogia que eu faço é que ele é tipo um vovozão, assim, tá ligado? É tipo, sim, sim. É porque ele que acontece? Ele é um espírito maro, né? Ele é um avatar de um lugar, né? De Dominária, no caso, de uma grande floresta, que é a floresta de Avimaia. E tem vários outros, tem a Titânia, que era de Argoth, o próprio Sol'Kanar, que a gente já falou aí, ele era de uma floresta em Corondor e tal. Exato. Tem vários espíritos maros aí. E o Multani tem uma participação muito relevante, tanto na saga de Urza, né, na construção do legado, né, E na invasão Phyrexiana mesmo, ele também teve um papel muito decisivo, assim, né? Porque ele defendeu a floresta de Ave Maia e ele também ajudou na guerra e tal, transplanou não, né? Transportou as tropas dele lá pra Urborg, né? Pra combater os Phyrexianos lá. E, enfim, ele é um personagem muito presente, muito importante, assim, e tal. E lá no bloco de Time Spiral, né? Que a gente viu Dominaria toda devastada por aquela crise temporal das fendas e tal. O Montanha, ele estava muito enfraquecido. Ele estava... havia especulações até de que ele estivesse morto, né? Até porque se não me engano, foi a Jéssica que usou a fenda da Hadra para fechar a fenda de Ave Maia, que tinha lá em Ave Maia, estava sugando a mana da floresta. E depois que eles fecharam a fenda, cita-se na lore, né, que Ave Maia estava, a floresta de Ave Maia estava, não havia sinais de vida. Então especulava-se se o Mutante estava vivo ou não, e parece que sim, ele está vivo. E provavelmente vai vir fortalecido, né? Porque o card dele tá bem melhor do que os outros anteriores. O que você acha aí sobre o Multani? É, o Tani joga Commander ali no deck do G-Trog, muito bom. Agora sobre o Lore, o Multani é um personagem ali muito... Cara, ele foi de série, né? Primeiro, ele foi mentor do Gerard e da Mihi, né? A Mihi foi a guerreira, não só desses dois personagens, né, clássicos da Círculos Bons Ventos, mas também do Rofelos de Lanoor, que no bloco, né, de Shade Usa, que quando aparece o Rofelos, ele foi um elfo emissário da floresta de Lanoor, e em Lanoor quem comandava lá era Molimo, né, o feiticeiro Maru, um outro espírito, enquanto Multani tomava conta de Ave Maia. A única diferença, né, entre os dois, meio que era uma rincha, era que em Lanoor quem era adorada como deusa lá era Frialize, a Plena Alta. Então eles achavam que era uma deusa. Já a Multani, ele já tinha um conhecimento maior, que era Geia, que era a deusa de toda a Dominária, né? A deusa, a mãe terra, digamos assim. Então lá, Rofelos vai para Lanoor e Multani, ele treina o Gerard ali na feitiçaria Maru, a Mihi também, né? Por que parece, eu acho que o Gerard não foi um bom aluno, porque tudo ali dele não tem nada referente à magia, nem a nada, né? Nada relacionado aos druidas. Ele, acho que não absorveu nada, mas ele foi o mentor dele ali na feitiçaria. E depois que o Gerard ali, ele treina com o Multani, a Mihi vai embora, volta para Lanoor, e o Gerard vai para Benalia. Então Multani, ele fica ali comandando ali Ave Maia, que Ave Maia era uma floresta, né, milenar, duas vezes mais perigosa do que Lanoor. Alguns dizem até que Ave Maia, a floresta, era tão perigosa quanto Phyrexia, devido ao seu lado sombrio, digamos assim, porque as criaturas ali eram terríveis, né? Aranha, gigante, o bagulho ali era doido. Ave Maia, cara, era uma floresta assim, sombria, ali era realmente doido. Era qualquer um que se aventurava ali, não. E até os elfos ali. Dizia-se que Ave Maia, ela era uma floresta que ela tinha consciência própria, né? Ela tinha uma mente coletiva que meio que direcionava as criaturas e tal. Tanto que na invasão Phyrexiana, né, que rolou, os Phyrexianos quase não encostaram em Ave Maia, né? Tipo, eles não conseguiram mesmo penetrar as defesas e tal. Na invasão, cara, antes de falar de invasão, tu falou do Bons Ventos, né, da ajuda do Uza, vou pegar essa parte, que é uma parte muito importante. Multani foi quem cedeu para o Uza a semente do Bons Ventos, né, que dessa semente, essa semente mágica, cresceu o casco, que foi o casco do Bons Ventos. Essa semente, cara, era tão poderosa que o Multani extraiu do próprio coração de Ave Maia, que era o núcleo da floresta, né? Tem até essa carta que é de alianças, que é um terreno ali. Como eu falei, né? Se fosse hoje em dia, seria um terreno lendário. O coração de Ave Maia. O Uza, quando ele começou a construir, ele foi na floresta e ele acabou caindo numa armadilha ali, criada pelo próprio Multani. pelo no bosque quando ele invade. E aí Usa convence Multani a participar da invasão, né, do plano dele de contra-ataque contra a invasão Phyrexiana. Então meio que Multani ele se torna um dos Asecas, um dos serviçais, digamos assim, do Usa. Tanto que durante a invasão Phyrexiana ele tem esse dilema de pô, eu me aliei a um artífice, deveria não ter me aliado a ele, deveria ter buscado realmente a força de Geia, né, para proteger a floresta. Quando você falou da invasão Phyrexiana, quando eles começaram a invadir ali a floresta, Multani já pressentiu o perigo, né, porque ele é um espírito, então ele não tinha um corpo físico, né? O corpo dele era criado assim, às vezes de ervas da linha, galhos, árvores, insetos, tudo que estivesse perto ele conseguia, ele montava e era o corpo dele. E quando a invasão começou ali, ele trouxe à tona ali a raiva e o ódio que estava muito tempo preso dentro do povo de Maia, no caso assim, povo humanoide, no caso seriam os elfos e os druidas. Os druidas eram um povo muito pacífico em Evmaia, e os elfos também durante muitos anos eles não conheceram a guerra ali. Então quando começou a invasão, o Tani foi espalhando esse sentimento, essa sensação de perigo entre os elfos humanos, entre as fadas e todas as criaturas ali vivas em Evmaia. Ele foi despertando esse sentimento para combater. Os Phyrexianos quase conseguiram ali corromper o coração de Evmaia. Eles começaram ali a descer na árvore, que era o coração de Evmaia, a árvore Magnigoth, que era esse tipo de árvore, né? Pelo que eu lembro do livro, essas árvores elas tinham quilômetros de altura. A copa da árvore era tipo, como se fosse, não sei, imagine quase um estádio, poderia, digamos assim, né? Que as espaçonaves Phyrexianas elas pousavam ali nos galhos. Né? Cada galho ali é como se fosse um ecossistema, pra tu ver o tamanho dessa árvore que era, enorme, gigante. E com o tocar da maldade Phyrexiana, eles começaram a corromper algumas partes da árvore ali, daquela ente, e digamos assim, a mana preta foi corrompendo ali. E isso alastrou muito ali, influenciou muito ali o Multani. O que aconteceu? Nessa batalha, ali, mesmo com os elfos, mesmo com os druidas, ele começou a fazer orações da Geia, ele viu que estava perdendo, e ele ficou ali realmente desesperado. Ele achou que Gênesis estava mais as orações dele, e ele faz uma oração. No meio da batalha, ele já achando que os Phyrexianos iam vencer, foi quando surgiu os Kavu, né? Ah, tá, interessante. Das cavernas subterrâneas que havia em Evmaia. Então, Geia despertou os Kavu, que na língua antiga, né, Kavu acho que quer dizer. Como se fosse pele de rocha, rocha, alguma coisa relacionada a isso. Agora me dá memória, né? Mas eles tinham essa relação. E os Kavus, assim, eram lizards, né? Gigantes, alguns tamanhos de elefantes mesmo. Eles se alimentavam de Phyrexianos. Então, eles foram um exército que Geia trouxe para mostrar para o Dani que, ó, você não está sozinho, eu não te abandonei. Você não está dependente ali de Urza. Né, da sua aqui presente. Então os Kavus foram decisivos ali para consolidar a força ali da resistência de Evmaia, impedindo os Phyrexianos de tomarem conta ali. Então a Evmaia foi uma das florestas que conseguiu ali derrotar os Phyrexianos durante a invasão. Lá no norte resistir, né? Mas aí lá no norte é uma outra. Já é uma outra pegada, né? Porque teve uma ajuda dos bons ventos. Mas Evmaia realmente foi a mão de Geia que despertou todos ali as forças ali e conseguiram resistir. Legal. Então, interessante. Foi uma batalha bem intensa ali, cara. O Dani usou de tudo que ele tinha pra conseguir fazer a floresta sobreviver. Maneiro. Não sabia desse detalhe dos Kavus aí, não. Eu tinha um deck de Kavu na época que eu jogava em Invasão. E, pô, foi legal saber disso aí, bem maneiro, não conhecia esse detalhezinho aí da lore, não. Cara, nós estamos com pouco tempo, né, você provavelmente daqui a pouco vai ter que ir embora, né. Muito maneiro esse papo que a gente teve, Leandro, eu agradeço você aí por aceitar o convite. E, cara, espero você nas análises de Lore aí, de Dominaria. Vamos ver se a gente, já estourou um pouco o seu tempo. Você deve estar atrasado aí, deve ter seus compromissos pra fazer aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Do nosso episódio aí. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal. E links para o trabalho aí, referências aí pro trabalho do Léo aí, na Liga Magic, vão estar todos aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem, ok? Com isso a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, gente. Valeu!